Pode gravar. Muito boa noite. Pode levantar. Levante. Quando Pedro começou a canalizar Akhenaton, Osho, e uma vezinha ou outra Nefertiti, ele nem percebia que era Nefertiti, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia. Porque é tão natural, é tão sutil uma canalização, porque é diferente de uma incorporação. Parece que é o você mesmo falando, que é o médium falando. É claro que é o médium falando, porque na canalização o trabalho é em conjunto. É o médium e um espírito que está irradiando os seus pensamentos para o chakra coronário do médium. Os pensamentos do espírito, eles se deslocam além dos limites vibratórios do seu corpo mental e se ligam ao chakra coronário do médium. E nesse momento, o médium tem os seus pensamentos misturados aos pensamentos do espírito. O espírito fala e o médium fala junto. O espírito não trabalha sozinho. Ele precisa do médium, senão nada ele pode fazer. Se o médium, se o espírito quer canalizar com o médium e o médium precisa dar uma palestra como essa, com um monte de gente vendo, inclusive ali na câmera, o espírito precisa canalizar com esse médium para dar essa palestra para todo mundo, não precisa? Mas se o médium for extremamente tímido, se ele for tímido, muito tímido, esse médium, vamos supor que ele não tem audácia, ele não tem atitude, ele não consegue levantar da cadeira, ficar de frente para uma câmera, ficar de frente para 50, 100, 200, 500 pessoas, 1.000 pessoas ou mais, ele trava, ele não consegue falar, ele não tem desenvoltura. Como é que o espírito vai trabalhar? O espírito não vai trabalhar. O espírito não vai canalizar nele e vai tomar conta do corpo dele e vai fazer tudo. Não tem como trabalhar. Não tem como. Então, o médium, para um espírito trabalhar com esse médium trabalhando desse jeito, o médium tem que ter audácia, confiança, fé. Ele tem que ter atitude. Atitude. Ele tem que saber o que ele quer, ele tem que ter fé, porque ele tem que saber que ele está servindo a Deus. Não importa o que vão dizer, não importa se vão dizer que não, eu não acredito, é mentira, é marmota, é mistificação, é animismo, não importa. Ele vai vir, ele vai fazer o serviço dele e vai para casa. Porque ele vai vir fazer o que ele veio fazer, o que foi programado no plano espiritual para ele fazer, e vai ser feito, quer muitos queiram, quer não. E num planeta de provas e expiações, onde as trevas dominam, onde é natural da humanidade que habita um planeta como esse julgar, é natural, é do nível evolutivo de uma humanidade que vive num planeta de provas e expiações. O julgamento é do nível evolutivo deles, é natural, já é esperado. Já é esperado. Julgamento, escarnecimento, humilhação, xingar, ofender, já é esperado. Não entenderem, não compreender, porque faz tudo isso também porque não compreende. Até mesmo aqueles que têm, se dizem ter muito conhecimento, aqueles que, na verdade, são muito pequenos, mas as pessoas veem como muito grandes, que não são grandes, são pequenos. Eles não entendem. E é exatamente por isso que são pequenos, porque se eles fossem grandes, como as pessoas acham que eles são grandes, eles entenderiam o que está acontecendo. Eles não são grandes. Então, o médium também tem que entender o seguinte, que ele não é perfeito. Os espíritos da luz não precisam de médiums perfeitos, eles precisam de médiums que façam uma reforma íntima, que continuem melhorando, sem se sacrificar, sem se torturar, vai tropeçar, vai errar, vai cair, pode cair. Por que não vai cair? Pode acontecer. E se cair, vai largar tudo? Vai parar com tudo? Vai continuar. Caiu, levanta, continua. Qualquer médium é assim. Porque os próprios espíritos que canalizam com o médium ou incorporam no médium também não são perfeitos, também erram. Quando estavam encarnados e também quando estão desencarnados, também erram. Eles cometem erros, não são perfeitos. Se a gente estivesse procurando perfeição, a gente não ia trabalhar também, porque também nós não somos perfeitos, então só ia vir anjo para cá, quem atingiu a angelitude. Eu estou falando isso porque o Pedro, ele quer perfeição, ele quer ficar perfeito. Ele se sente culpado. Quando ele pensa uma coisa ou fala alguma coisa, o Pedro sabe muito bem o que a culpa faz, não é? Se desencarnar com culpa, desce, vai para o umbral. Né? Então, a minha exortação agora está sendo para o Pedro. Vamos parar de querer angelitude, porque não vai querer angelitude agora. Não vai conseguir. Não vai conseguir angelitude. E vocês também não cobrem perfeição dele, porque ele erra. Vamos deixar de fazer o trabalho por causa disso? Porque ainda não é anjo? Esta palestra é duplamente canalizada. Duplamente canalizada só com um espírito. Sim, um espírito. Eu estou ligado nele e eu estou ligado nela. Então, o jeito dela vai mudando e de falar. Cuidado, ele pode ficar um pouco mais incisivo, ele pode falar um pouco mais alto, depois um pouco mais baixo, ele pode ser um pouco sarcástico, mas ele vai falar o que tem que ser falado. Ah, vai. E o que ele vai falar? O que o espírito vai falar? Vai fazer você ficar com muita raiva do espírito e do Pedro. Vai fazer você ficar com muita raiva da Daniela e do espírito. Então você vai ficar com raiva duas vezes do espírito e uma vez com Pedro e outra vez com ela. Porque o espírito e o médium, e ela também, porque ela também é assim. Não como Pedro, é um pouquinho menos. Mas ela é. E quem está falando isso sou eu, porque o Pedro não sabe, porque o Pedro está conhecendo ela há pouco tempo. Dentro de casa, ela é assim. Ela vai ser aqui também. As coisas que ela fala dentro de casa, ela vai falar aqui também. É a mesma coisa, é só continuar o trabalho. Você entendeu o que eu disse? Eu disse você entendeu porque eu estou nela, mas ela está consciente. O Pedro não sabe. Então, não tem hora para acabar a palestra, né? Porque tem que trabalhar muito, porque pelos comentários que o Pedro percebe que precisa de muito esclarecimento. Mesmo depois de todos os vídeos que já vieram, tem umas perguntas que dói no coração, né? Dói, machuca. Então, mais vídeos, né? De 3 horas, 4 horas, quantas vezes for necessário. Desde de 3 mil, 2 mil, 3 mil anos para cá, fala. Não entende? Não entende? Né? A preocupação é se está de bermuda ou não, se está de short, se está de preto, se está de vermelho. A preocupação é essa. Essa é a preocupação. 2000 anos já se foram, o cara veio, desceu, falou um monte de coisa, 3000 anos, o nosso outro amiguinho veio também, um monte de gente veio, a preocupação continua, bermuda, short, a vela, o ebó, o padê, a oferenda, não fizeram despacho para o Exu, errou, cadê o despacho? Vocês não despacharam o Exu hoje? Então, o sacerdote vai ficar com raiva do Pedro, vai falar que ele está falando coisa sem nexo, que ele é louco, que ele é maluco, que isso aqui é uma personalidade dele, que não tem espírito nenhum. Sacerdote, dirigente espírita, gente boa, não é gente ruim, não, é gente boa. Mas a doutrina é muito forte. O paradigma, o dogma, aquilo que tem que acabar, que já era para ter acabado há muito tempo. A partir do momento que esses caras grandes começaram a vir, já era para acabar com isso. Só que agora vai vir mais forte. Mais forte, porque veio forte, não deu, então tem que vir mais forte ainda. Porque quando Jesus Cristo veio, não foi fraco, não, foi forte. Quando Akhenaton veio, foi forte. O Akhenaton adquiriu até débito, cometeu o erro, porque tinha que fazer, acabou cometendo até uns erros que adquiriu uns débitos, teve que pagar depois. Mas tudo é levado em consideração, né? Tudo é levado em consideração. Akhenaton não foi para o umbral, porque o que ele fez foi pesado na balança. E também tem uma coisa, o que ele nutria no seu interior. O interior dele não era treva, era muito mais luz do que treva. Então, se o interior dele era muita luz, muito amor, se ele estava ligado com Atom, como ele dizia, que é puro amor, e ele dizia o que era Atom, que era puro amor, então ele dentro dele era aquilo. Ele desencarna, ele vai para onde? De acordo com o que está dentro dele. Mesmo com erros cometidos. Ou vocês acham que vai para as colônias só quem é perfeito? Vai um monte de gente para lá que comete erro. Então, você vai ficar com raiva. O que nós vamos falar vai te incomodar muito, muito, muito mesmo, muito. Você vai achar a gente assassinos da sua religião. Você vai dizer que o espiritualismo virou uma bagunça, que no YouTube é terra de ninguém, que as pessoas vão lá, falam o que quer e só tem besteira. É um ou outro que é direito. Um ou outro que é direito de acordo com a sua forma de pensar. Aquilo que foge, aquilo que você tem como verdade, fúria. Ataque, ataque, ataque, ataque, ataque, ofensa, ofensa, ofensa, julgamento. É assim. Então, vamos lá. Eu estou canalizado com ela também. Você não estuda. Eu não estou falando com todos, tá? A pessoa que vai ouvir sabe que eu estou falando com ela. E não é um só. É um grupinho aí grande. Você só incorpora. Você só se preocupa com o padê. Você perde horas e horas e horas fazendo roupinha, docinho, guia, botando as bolinhas no arame, bolinha para amarrar no pescoço, 3 horas, 4 horas. Uma perda de tempo total, porque não precisa de nada disto. Agora, uma água fluidificada, isso pode, porque é magnetismo. Você pega uma água, faz a imposição de mãos, mentaliza que você quer a cura e tudo mais para dar para uma pessoa beber e tudo mais, isso ajuda muito. Isso aí, certo, tudo bem. Você pode orar qualquer coisa, até um alimento. Você pode orar um alimento, fazer a imposição de mãos e a pessoa, manda a pessoa comer. Mas primeiro você tem que ver como é que está o teu interior, porque se o teu interior estiver podre, não faz fluidificação de água, não. Então, vamos direto ao assunto, vamos ao que interessa, vamos tirar o padê, vamos tirar a vela, vamos tirar os rituais, vamos tirar a matança de bichinho, vamos tirar tudo isso, vamos tirar o paradigma, dogma, doutrina, vamos ao que interessa, o que a gente veio, evolução do espírito. A evolução do espírito. Eu estou chamando ela aqui do meu lado porque é aquilo, né, de sempre, né? Vamos repetir. Se ficasse ali, estão fazendo sinal, né? Faz isso, faz aquilo outro, né? Então, né? Então jogo de câmeras, né? Vamos rodar, vamos à vontade, vamos juntos. Quando ela falar, né? Eu falar junto com ela, o Pedro vai atrás, para não achar, né, que está, né? Então, Livro dos Espíritos. Ah, vou explicar a ubiquidade do espírito, que você não sabe, né? Você está ligado no padê. Ubiquidade do espírito. Existem espíritos, não são todos os espíritos que fazem isso, tá? Existem espíritos que eles conseguem irradiar o pensamento dele em duas, três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele canaliza com um aqui, com ela aqui, canaliza com a Jaciane, canaliza com a Sabrina e vai falando. Eu, Osho, só consigo canalizar com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu estou treinando três. Estou num processo de aprendizado, porque eu não sou nenhum Jesus Cristo, né? Não sou nenhum Jesus. Então, eu só consigo com dois. Três, eu estou no treinamento. Estou no treinamento. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Imagina, três pessoas canalizadas com Osho. Agora nós vamos bagunçar com o teu sistema de crenças. Você não vai pirar, né? Você não vai preferir o desencarne do que, né? Quando o amiguinho pisou na lua, teve uma que não acreditou e preferiu a morte. Ela pirou. Ela entrou em colapso. Né? Ela entrou em colapso. Né? Então não vai pirar, né? Então tá, vamos lá. Já expliquei, né, o que é a ubiquidade do espírito. O espírito irradia os pensamentos dele para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu, por enquanto, dois. Três, treino. Livro dos Espíritos. Questão número um. Que é Deus? O evangélico ortodoxo, ele não lê o Livro dos Espíritos, porque... Até se ele botar a mão, ele nem quer tocar, porque para ele é coisa do diabo. Não é? É coisa de quê? Uma humanidade que vive num planeta de provas e expiações. Um planeta dominado pelas trevas. O que é treva? Ignorância. Isso é ignorância pura. Pura ignorância. Tá? É ignorância. Treva. Que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Disse tudo? Disse? Só nessa frase a resposta? Disse. Disse. Disse. Disse tudo. Só que quem tem a consciência expandida, quem não tem dogma, não tem paradigma, quando lê essa frase, se está ligado com Deus mesmo, com o todo, se o todo está dentro dele, se ele já sabe verdadeiramente quem é o todo e está dentro dele, essa frase vai virar um livro de 5 mil páginas. Essa frase vai virar um livro de 5 mil páginas. Só que essas 5 mil páginas vão vir na mente dessa pessoa em um segundo. Ele não vai precisar ler as 5 mil. Ela vai vir em um segundo, como num impulso mental. E vem direto da onde? Da fonte, de Deus. Mas, para isso, ela tem que estar ligada a Deus, né? Tem que estar ligada a Ele. Tem que estar ligado verdadeiramente. Não é dizer que está ligado e não está. Tem que estar ligado. Aí ele vai ler aquela frasezinha, na hora vai vir a explicação. Livrinho de 5 mil páginas na cabeça. Ele vai sentir.